A Oxané no portão 05, coordenando com a equipe de som. Pode ser. Oxané 6327, simultâneo com a aeronave da Gol no 04, chame TAC. Simultâneo com a aeronave da Gol, chama TAC, 6327. Nós. Decola a pista 10-3. Você está no controle? Seja controle. Forte no através de Salina das Margaridas. Tener 6314, cancelados as inscrições em SAP, desça para 3.000 pés. Ajuste no 020. 3.000 pés, mandado aqui. Lima Sierra Novembro está agora 16 milhas afastado de Salvador, tem frequência livre para a coordenação de pouso com os tráfegos locais em Veracruz. Lima Sierra Novembro, controle? Novembro, controle. Está a 5 minutos do pouso e a 1,6 milhas oeste do VOR de Salvador da presença sem frequência livre para a coordenação de pouso com os tráfegos no setor de Veracruz. O Lima Serra Novembro já está 5 minutos para pouso em Veracruz ou mudar para a frequência livre. Azul 4198 está pronto, cópia? 4198. Azul 4198, autorizado a ser a Bravo Charlie Foxtrot via Azul 21, restante conforme rota. Nível 360, saída Arbor, LM, decola da 1-0 com curva direita. Código 5001 e o controle de saída é 1-0 decimal 80. Autorizado 360, via rota de escola, foi o 221. Escola da 1-0 com curva direita, na área 001, decimal 308. Motor de resto 4118. Correto, chama pronto, pushback acionamento, portão 03, 4118. Tanem 6314, chame sinal Salvador na frequência 119 decimal 8. Controle Salvador está 3155, passando 500 pés. 3155, contato radar via saída da El, submantenha 320. 320 da El, está 966 com 84 a bordo, alterna porto seguro 4 horas e 20 de autonomia. 966, Índia, ponto espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 020. Índia, ponto espera, lá 18895, ajuste no 020, gol 1966. Confirme? Charles Zulu aguarda só um minuto, não tem seu plano de voo. Três 217, Índia confirmando. Juliette, portão 04. Juliette 04, 3217, obrigado. Solucionar 6327, táxi 120 a bordo, 3 horas, Antônio Salvador. Oxenem 6327, mantém a posição em aguarde para início de táxi da passagem ao Airbus da TAM. Após, como número 2, ponto de espera, torre no noite, decimal 95, ajuste no 020. Excelente passagem ao companheiro da TAM. Após autorizar o táxi no ponto de espera, chama a torre Oxenem 6327. Obrigado, Lobo. Monte, para a presente. Coordenação com o centro, 3155, autorizado inicialmente, Leda. Vamos, Leda, de saber se está 3155. Azul 2789, e a chegada bom que deixa até o nível de voo 050, ajuste na 020. Pode ser legal? Não é nem real. Olimpo 08, autorizado táxi até o ponto de espera do hotel. Aguarde para o cruzamento. Até o ponto de espera do hotel, aguarde para o cruzamento. Torre Salvador, boa tarde, Xenia 6327, ponto de espera no zero pronto. Xenia 6327, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento no 70 graus, 12 nós, uma dúzia nós. Sim, alinhar e decolar, pistão no zero, 6327. Aguarda só um minuto, estamos checando junto à AIS seu plano de voo. Sobe e mantenha 370. Sobe e mantenha 370, gol 966. Xenia 3-4, altímetro no 020, reporte estabilizado, passando externo, contra enxecado, não no 0. Papá Romeu, Zulu Hotel Romeu, mantenha-se condições visuais, não há tráfego do conhecimento do controle nesse setor. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 128.8, 126.0, Centro Recife, Papá Romeu, Zulu. Xenia 3-4, check 30, tempo autorizado. Pistão no zero, vento 170 graus com 09 nós. Repórter, Xenia 3-4. Xenia 327, decolo 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Xenia 327. Sério, boa tarde. Xenia 327, boa tarde. O contato radar via saída da EL, submantenha 240. Daniel, só me mantém 240-6327. Então, 3155, chame Centro Recife nas frequências 125.1, alterna 133.95. 251-3395, tá, 3155. Azul 2789, confirme, efetuando algum desvio? Afirmo, retornando ao ator de Alagoinhas agora. Atualizado direto pelo Azul 2789. Direto pelo, obrigado, Azul 2789. Azul 9300.4. Acerte. 300 autorizado, Vitória da Conquista, CHW Quebec Victor, via DCT Lefa, DCT Pilão, restante conforme rota. Nível 180. Arbor, Elefa, a saída. Decola bala 0 com curva direita, código 5576, controle 1208. Do 6998, desça até o nível de voo 060. Opa, é 060 então, 690. Com curva direita, 5571 transponder, 1208, encontrando saída. Correto, chama pronto, espera acionamento, bate 3. Camarada, pode bate 3. À direita, no Foxtrot, Sol 121, decimal 9, boa tarde. 219, obrigado. Xerém é 314, Alfa, Juliette 612, portanto. Alfa 7, 612. A 998, número 2 na aproximação, reduza para 2509. Reduzido 2509, na 998. 1966, chame Centro Recife nas frequências 126.85, alterna 125.45. Chame Centro Recife em 126.85, alterna 125.45, 1966. Olimpo 08, chame a torre 18.95. tem condição de táxi via pista? É parte cabeceira 1-0 pronto para decolagem? Via pista, eu tô lá para decolagem, eu tô 0. Autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi, portão 03. Autorizado o acionamento, chamará para o táxi, 4-1-8. Paulo, voo no 097. No 097, informação em curso, Mike, ajuste no 020, copia? Copia. Voo no 097, autorizado destino, Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot, nível 360, via Pezu 21. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arbor Elefa, com curva direita após a decolagem, transponder 5006, controle Salvador 120-80. Feita 2-3-0, conforme decola da 10 direita, Arbor Elefa 5006-208. Informação em curso é a Mike, das 18h25, 1-097. 1-097, rota via Upper Zulu 21. Gente, essa mesma aí. Vou no 097, por gentileza, corteja a rota. Afirmativo, então é decola da 10, Arbor Elefa, Upper Zulu 21, Opbook, após você sempre Opbook, 1 no Pre-Elef, X-Free da 16, gol no 097. Vou no 097, cotejamento correto, chame pronto, portão 09. 07. Chané 6327, chame Centro Recife nas frequências 125-1, alterna 133-95. 25133956327, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Juliette Charles Zulu, Paulo Salvador. Juliette Charles Zulu, confirme a OBT. Confirme a OBT do plano, Juliette Charles Zulu. Azul 9300, parte 3 para posicionamento. Azul 9300, livre, quais não? Autorizado acionamento, sempre pronto para o táxi. Camarada, abraço. Juliette Charles Zulu, confirme a OBT do plano. No 910, Juliette Charles Zulu, confirme. Juliette Charles Zulu, aguarde. Vento 08, autorizado a decolagem, 90, vento no 60 graus com 08 nós. Para o Paulo Salvador. Romeu, Foxtrot, Mike e Vitor. Informo que o plano não se encontra no sistema. Confirme nível, destino é OBT. Azul 69, 18, desça até o nível de voo 050. 050, 6918. Alô, Salvador, é o Azul 4118 para ataque com POB de 118, alternando Ribeirão Preto, 3 horas de autonomia. Ajuste 9020. Na cura de Mário, para a descida Mário, reportará para a descida ajuste 1020. Ajuste 1020. Ciente, via Índia, ponte 795. Obrigado, boa tarde. O 6918, sem restrições, deixa para 3.000 pés. Ajuste na 020. 3.000 pés, estado na 020, azul, 6918. Azul, 6918, chama sinal Salvador, 119, decimal 8. 198, azul 6918. Controle Olympus 08. Olympus 08, contato radar, via saída Puca, submantenha 250. Via Puca, subindo para 250, Olympus 08. Salvador, boa tarde, azul 4118, ponte espera. Da 10 pronto. 041, 18. Autorizado. Alinhar e decolar. Pistão no zero. Vento 160 graus. 12 nós. 1 dúzia nós. Vente ali em decola da 10 41, 18. Boa tarde, o TAN 3217, por gentileza, provável subida para Confins. TAN 3217, solo Salvador, confirme, já pronto para cópia? Pronto para cópia. TAN 3217, autorizado Confins, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, nível 300. Via Upper Zulu 10, por base, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Motiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5020, controle Salvador 120, decimal 80. TAN 3217, está autorizado, nível 300 para Confins, Serra Bravo Charlie Foxtrot, pela Upper Zulu 10, curva A, Upper Zulu 16, Dael Leda Mote. Aciona 5020, controle 120, decimal 8, TAN 3217. TAN 3217, cotejamento correto, chame pronto. Obrigado. Solo 097, autorizado acionamento, sempre pronto para o táxi. Chamarei, 097. Charles Zulu, seu plano se encontra em confecção, aguarde. Salvador, azul 9300, ponto de espera da 10. Tarde, azul 9300, mantém a posição. Mantém a posição, 9300. Azul 2789, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós, 1 dúzia nós. Ciente, autorizado pouso, 90, azul 2784. Azul 4118, decola 09, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, décima 8, azul 4118. Controle Salvador, azul 4118, decolou, sai, arbor, eleva. Azul 4118, contato radar, via saída Arbo, sub e mantenha 360. Sobe para 360 na Arbo Azul 4118. O meu Foxtrot Mike Vitor, copia. Salvador, Passaredo 2231 para descida. Passaredo 2231, desça para 4000 pés, ajuste na 020. Para 4000, 1020. Salvador, boa tarde, Azul 6918, final da 10. Número 2 na aproximação, boa tarde, na aproximação, guardando pista livre, altímetro 1020. Estado 1020, Azul 6918, aguardando. 0132, controle Salvador 120, decimal 80. Mike Vitor, rotejamento correto, confirme o PLB. Trote Mike Vitor, para acionamento chame a 2 no 8, decimal 95, informação em curso Mike, ajuste no 020. 227-89, solo 1-1 na direita, solo 1-2-1, decimal 9, boa tarde. 2-1-9, obrigado, 2-7-9. Para o taxi gol no 097-182-1313, Campinas. Internação com o Centro Recife, Olimpo 08. Aguardando, braço Olimpo 08. Controle passarei 2231, possibilidade de vacina? Passarei 2231, inicialmente mantém a Mari. Mantém Mari, 2231. 097, boa. Azul 2789, táxi via pátio 3, atente ao balizador. Eu sou balizador, pátio 3, o 2789. Dono 097, confirmando táxi aprovado via Índia, ok? Ok, Índia, 097. Limpo 08, autorizado direto de par. Direto de par, graças. Azul 9300, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 0. Alinhar e manter, Azul 9300. Passaredo 2231, autorizado direto Duna. Direto Duna, obrigado, passaredo 2231. Tarde, Papa Romeu, Fox Mike Vitor, livre acionar, chame pronto para o táxi. 169-18, solo 13 na direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa tarde. Na Fox 219, boa tarde. Azul 6918, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 699. Autorizado decolagem 9300. Eu regulo 097, boa, ponte 0 no 0, pronto. Tarde, Gono 097, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhe, mantendo 0, no 0, na 7. Azul 4118, chame Centro Recife nas frequências 128.8, alterna 126.0. Azul 4118, Recife 288.26.0. Acione 5576, gentileza no transponder, chama o controle 120, decimal 8, decolou 05, bom voo. 5576, controle 1208, boa, obrigado. 08, chame centro Recife nas frequências 126.85, alterna 125.45. Chamada Recife 1285, alternando 125.45, 08. Controle Salvador 9300 Azul, AVO, ELEFA. Azul 9300, contato radar via saída AVO, sub e mantenha 180. 180, 9300 Azul. Ciente da Mike. Bono 620, copia. Pronto, para a copa. Bono 620, Recife, Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, autorizado nível 370. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, via rota do plano de voo. Transponder 5025, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Recife, nível 370, decola pela 10, perfil da Puca Caju, transponder 5025, controle 1208, gol 1620. Bono 620, cotejamento correto, chame pronto para o acionamento. Bono 620. Bono 7, tem condições de após decolagem, vai manter pro até 2 mil pés, que é o previsto, até, ou 3 milhas, e após curvando à esquerda, curva à esquerda, direto para o Adelefa? Afirmo, 1097, até a proa até 2 mil, após curva esquerda, Adelefa, curva 1097, obrigado. Parado 1097, autorizado a decolagem, vento 170 graus com 09 nós. Inclusive, decolagem, igual 1097. Azul 9300, autorizado direto Arbo. Direto Arbo, Azul 9300. 2583, copia. Sim. Força Aérea 2583, autorizado destino Serra Bravo, Bravo Romeo, nível 380. Via Upper Zulu 17, Foxtrot Romeo Mike. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor Elefa, curva à direita após a decolagem. Transponder 5553, controle Salvador 120, decimal 80. 2000 após curva esquerda direto Elefa, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, 097. 80, controle, arpaz militar, chama a correcionamento. Rotária 2583, cotejamento correto. Informação em curso, Mike, chame pronto para o táxi. Até 2000, após curva à esquerda, voar direto Elefa, subindo para o 360. Ok, 2000 agora, curva na esquerda, voando nessa Fagona 097. Passarei 2231 no completo final do procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, 118 1995. 14895, até mais, 2231. Torre Salvador, passarei 2231 no final de 7 minutos. 2231 no reparte externo. Boa, passou externo, passaria 2237. Bruno 097, informa o tráfego 11 horas, 10 milhas, 1 oeste, passando 088 para 180, Alfa Tango 72. 7097, tem o mesmo ticket. Azul 9300, informa o tráfego, sua posição de 3 horas, 10 milhas, rumo oeste, passando nível 095 em ascensão, Boeing 737. Gente, Azul 9300. Aguarde cópia, Guarulhos. Guardando. Seria como adiantar a sua saída? Daile da Morte, vagão no 169. Obrigado. Paulo, gol 1620, puxa e back acionamento no 08. 1620, autorizado acionamento, sempre pronto para o táxi, portão 08. Vai chamar seu táxi no 08. Com 869, voe Alagoinhas para interceptar a chegada a Ponte. Desça para o nível de voo 050. Ajuste na 020. 050, 020, pode ir a Ponte. Voo no 1169, autorizado Guarulhos, Serra Bravo Golf Romeo, nível 360. Via Upper Zulu 10, Tango Bravo Eco. Decolada pista 1-0, perfil de saída da Eule da Morte, vá curva à direita após a decolagem. Transponder 5037, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado nível 360 para Guarulhos, sucesso 1-0, Tango Bravo Eco, decola da 1-0. Israel, Lei da Morte, transponder direito, código transponder 5037, controle Salvador 20, decimal 8, voo 1169. Voo 1169, cotejamento correto, informação em curso Mike, chame pronto, portão 07. Gente da Mike, camarada, voo 1169. 1020, livre taxa, chama para ingresso. Ação para o pushback, acionamento. Da 3217, aguarde. Aguarde, da 3217. Paulo Passado, 2231 da Passaredo, livrou, nossa escuta. Passaredo, 2231, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2231. Voo 1097, chame Centro Recife nas frequências 128.8, alterna 126.0. 288.260, boa, 097, boa. Tarde, chegou no 620, VAB 1164, autonomia 3 horas e 13, alterna Natal, Serra Brava, Serra Gol. O gol no 620 que chamou o Sol? Ah, firmo, 620. Gol no 620, confirme os dados. PLB 164, autonomia 3 horas e 15, altero na São Paulo do Mar. No 620, táxi aprovado via pátio 1. Índia, no ponto de espera, chame a torre no 8.95, ajuste no 020. Pátio 1, Índia, no ponto de espera, 8.95, com 1.020, agora 620. Juliette Charlie Zulu, copia. Juliette Charlie Zulu, autorizado destino CA, November Vitor Bravo, 1000 pés, decola no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0131, no controle Salvador 1208. Poderia coordenar para o Azul Pro de Conquista, por gentileza? Azul 9300, o centro não autorizou direto para Vitória da Conquista, mantém o perfil da saída. Sim, nós vamos perfil da saída, não pode alerta, obrigado. Assistente da Mike, autorização de tráfego Petrolina. Oceania 6314, aguarde cópia, informação em curso Mike. Guardando o voto, Oceania 6314. Número 2 no táxi, chame para o ingresso 1-7. Mike Vitor, livre ingresso, repartinado e pronto 1-7. Paredo 2231, no táxi via Juliette, remota 1-2. Juliette para remota 1-2, 2-2-3-1. Salvo 0253, atrás. aprovado, está com 1.4 a bordo do próximo para o táxi. Cruzeiro 2583, chame a torre no 8, decimal 95 para o táxi. Camarada 295, obrigado. 3217 após o gol, pode iniciar o pushback? 3217 agora livre pushback, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Zero linha, decola da 10, vento 180 graus, cono 0, né? Autorizado linha, decolar 10, gol 1620. Oi, boa tarde, Força Aérea 2583. Boa tarde, Força Aérea 2583, prossiga. Acionado, parte militar. E vai com 14, tá bom? Para o táxi. Confirme, parte militar ou parte de autoridade? Afirmativo, parte de autoridade. Altímetro 1020, livre táxi, chama para ingresso na 10. Azul 4206, acione educação, vê se mantenha o 060 via chegada a Mare. Ajuste o metrô 1020. Azul 4206. E o controle 1280, escaneia 3314. Oceania 6314, confirmando, saída Momo, Mike Oscar, transição Nenim. Momo, Oceania 6314. Oceania 6314, cotejamento correto, chame pronto, portão 06. Chama quando pronto no 06, Oceania 6314. Mike Vitor, livre decolar da 17, vento 180 graus, como 09. Era pronto, era 2. Foi 3 ali, mantém 1-0. Aqui mantém 1-0. Fox Mike Vitor, decolado aos 3-2, controle 1-2-0, decimal 8, com voo. Fox Mike Vitor, controle 1-2-0, decimal 8, com voo. Decolado aos 3-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, bom. Isso, mantenha 4 mil pés, gol no 8-19, ajuste o metrô 1-0-2-0. 0-0-4-8-19. Azul 9300, chama agora o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. Recife 251, alterno 3395, 93001. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 620, decolar passando 2000. Gol no 620, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 370 via saída PUCA. Subindo ao 370 via saída PUCA no 620. Salvador, boa, tá 3676 para mais. TAN 3676, acendo edificação via chegada Mare, desde mantém o 070. Ajuste o altímetro no 020. Via Mare, TAN 070, 020, ajuste TAN 3676. Oi, 3 horas e 15, altera Brasília. TAN 3217, táxi via Índia, no ponto de espera, chame torno no 8, decimal 95, ajuste no 020. Autorizado, tá aqui ainda, tá postado dando 0, que tá dando 020, obrigado, lá chama a torre, tá 3217. Cássio do Salvador, boa tarde, eu vou ligar minha linha 6. Controle, ó. Fox Mike Vitor, decolou, está nas vésperas, estacionado 03 0132. Amarro meu Fox Trot Mike Victor, Mantenha-se em regras de voo visual, mil pés, na escuta de controle, corredor Axé. Não temos informação do modo Charlie sobre a aeronave. Ah, pode ser, fala aqui. Bolo 869, desce, mantenha 2 mil pés, altimetro 90120, informa o final do procedimento EVS X-Ray, pista 0. 55, aguarde a cópia. Tá 3145, copia. Escuta, 3145, autorizado destino Serra Bravo Golf Lima, nível 360. Decola na pista 10, perfil de saída da Euleda, DCT Irume, Upper 9857, Bolso. Transponder 5036, controle Salvador 120, decimal 80. Conversando com o avião 1360, via 9857. Decola na pista da Euleda, direto de Irume. 5036, transponder 1208, da transição passiva. São 3145, planejamento correto, informação em curso, Mike, chame pronto, portão 02. Oxalé 6355, copia. Oxalé 6355, autorizado destino, Serra Bravo, Golf, Romeu, nível 360. Via Upper Zulu 10, Papá Alfa Índia, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Morte, vá curva direita após a decolagem. Transponder 5005, controle Salvador 120, decimal 80. 380, via saída Arbor. Para o 380, saída Arbor 2583. Oceana 6355, cotejamento correto, informação em curso, Mike, chame pronto. Molo Salvador, voo no 169, se tiver cancelamento. Voo no 169, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. Chamar ataque, voo no 169. Colagem da pista 10, para descer 32. E agora o equipamento ONA? 910-0132 no código de transponder. PS, boa noite, 69. Boa noite, 69. Passa a duna, completa o final do procedimento. Chama agora a torre, na frequência. 118, decimal 95. 295, vai ser. Está recebendo equipamento ONA, 907? Afirma. Tá bom, galera. Oi? Boa noite, 69. Boa noite, 69, reparte externo. 69. Let's Charlie Zulu pronto. Let's Charlie Zulu pronto. Vamos decolar da 17, vento 170 graus com o nono, né? Da 3217, decolado aos 37, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, 3217. Sobre o voo na ilha de Catarina, Catarica, gente, não tenho tráfego informado no setor da ilha de Catarica. Mantenha-se em área de voo visual, mil pés, frequência livre 12345. Foco Trot, Mike Victor. Controle de Salvador, boa, tá 3217, passa 1500 ao 300, da Eolida. 3217, contato radar na decolagem, sube, mantém nível de voo 300 via saída da El. 300 via saída da El, tá 3217, quando possível buscar a broa de Helena. Tô no 620, chama agora o centro Recife na frequência, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, vou no 620, bom. É, tô no 21, prossiga. Fala, Salvador, boa tarde. Eu passarei do 223, no cancelamento, uma venda. Estudando a passarei do 2231, informação em curso, novembro, copia. para a cota 2231. Passaredo 2231, autorizado destino, Sierra November Bravo Romeu, nível 3, quartão nível 1, no 60, via rota do plano de voo, Whisky 42. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição VATAP, curva esquerda. Transponder 5030, controle Salvador 120, decimal 80. 2231, autorizado 10, para a barreira, via rota do plano de voo. Passaredo 2231, cotejamento correto. Chame pronto para o acionamento. Estabilizado, Plano 3.600, disse que mantenha 3.000 pés, ajusta o último, entrou no 020, informe estabilizado para o procedimento LS, que foi. 3.120, reportado. Plano 3.145, aguarde para o pushback. Controle Salvador, esse é o Papatango Juliette Charles Zulu. 69, Salos 40, livre à direita, Sol 121, decimal 9. 19, 89. Corredor Axé, na escuta de controle. Zulu. Netuno 21, faça um cheque para o transponder. Bom dia, boa noite, 8-69, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, aguarda antes da Juliette, boa noite, 69. Não recebe o seu... Não recebe o seu transponder. Situação modo primário. Como que deverá fazer um check no transponder assim que... Que afetar o pulso, Salvador. Nono 69, a linha decola da 10, ventando 70 graus com 8 nós. A linha decola da 10, gol 1-1-69. Equipe de solo, não há tráfego à retaguarda, chame pronto para o táxi. Vai chamar para o táxi, por favor, vamos lá. Agora o centro Recife, na frequência 28.8, ao término 26.0. Na plataforma 16, faz acionamento breve. Jucana 6314, autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, portão 06. Lá para o táxi 06-634. Falou, é o passarinho 2231, todo o nosso cliente. Passarei 2231, informarei o controle Salvador. Ativado o procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 895, até já. Comandu, boa tarde, azul 4206, 7 milhas. Azul 4206, continue a aproximação, guarde pista livre. Negativo, aguardando o pistoleiro, 406. Solista 2.3676. Autorizado 2.000 pés, tá? 3.676. Informe estabilizado, falta o procedimento LF, foi. 2.000, reportará. Passarei 206, ele pipou no 10, ventando 70 graus com 119, altímetro no 020. Negativo com 1020, autorizado pouso com 0020. Bruno 69, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, com voo.